Bem-vindos a todos a mais este podcast do Acesso ao Insight. O Buda possuía dois discípulos principais, que eram como o seu braço direito. Eles eram o venerável Sariputta e o venerável Mahamoggallana. Hoje, nós vamos estudar um sutta do venerável Sariputta. Sariputta era conhecido por sua aguçada sabedoria. No Samadhi Sutta, que é o sutta número 9 do Majjhima Nikaya, Sariputta fala sobre o entendimento correto. O entendimento correto é o primeiro elemento do nobre caminho óctuplo. E sendo o primeiro elemento, a sua manifestação é o que possibilita que a prática budista tenha início. Por outro lado, o amadurecimento do entendimento correto permeia toda a evolução do caminho budista. E por fim, se manifesta como o ápice do caminho, caracterizado pela perfeição da sabedoria realizada pelo ser iluminado. Se lembrarmos do podcast do dia 25 de abril, quando estudamos alguns sutas sobre os pensamentos, o processo cognitivo no budismo é explicado como tendo início com o contato, que é o encontro do meio do sentido, do objeto externo e da respectiva consciência. O contato condiciona a sensação. A sensação condiciona a percepção. E a percepção condiciona os pensamentos. Os pensamentos, por seu lado, acabam se transformando em ideias ou num determinado tipo de entendimento. Portanto, a origem das ideias ou entendimento está na percepção. No budismo, falamos em entendimento correto ou o seu oposto, entendimento incorreto ou entendimento distorcido. Por exemplo, ter a ideia que algo que é impermanente seja permanente é uma distorção de entendimento. Há um sutta no Anguttara Nikaya, chamado Vipalasa Sutta, que menciona que as distorções ocorrem em três níveis. No primeiro nível, ocorre a distorção da percepção, como, por exemplo, perceber uma corda ou um galho enrolado numa árvore como se fosse uma cobra. No segundo nível, ocorre a distorção do pensamento, ou seja, a mente elabora pensamentos com base naquilo que foi percebido de forma distorcida, reforçando dessa forma a percepção distorcida inicial. Como, por exemplo, pensar se deve evitar passar perto daquela árvore ou ir até a árvore para investigar que cobra é aquela. Em algum momento, esses pensamentos distorcidos se tornam habituais e evolvem para distorções do entendimento. Por sua vez, as futuras percepções irão se formar no contexto desse entendimento, caracterizando dessa forma um processo circular, no qual as percepções moldadas pelo entendimento acabam reforçando esse mesmo entendimento. Um exemplo de como as ideias influenciam a percepção seria uma pessoa que está em busca de um bom cavalo de corrida. Ela tem as suas ideias sobre quais são as características ideais de um cavalo de corrida, como, por exemplo, que ele tem que ter uma certa altura, o corpo esbelto e com a musculatura desenvolvida de determinado modo, com o espírito aguçado e alerta, talvez com uma certa agressividade. Com base nessas ideias, nos cavalos que a pessoa encontrar, a pessoa irá buscar, através da percepção, aqueles sinais que concordam com as suas ideias. Ou seja, a percepção acaba funcionando como o filtro através do qual a pessoa vê apenas aquilo que está de acordo com as suas ideias. Aquilo que está em desacordo é simplesmente ignorado. Uma outra maneira de descrever isso seria que a percepção ocorre de modo condicionado. Condicionado pelo tipo de entendimento que temos naquele momento. Esse é um aspecto bastante importante, pois mostra como somos aprisionados pelas nossas ideias, que acabam moldando as percepções que por sua vez acabam nos confirmando as ideias originais. Por outro lado, há um sutta no Digha Nikaya, chamado Potapada Sutta, sutta número 9, no qual o Buda diz o seguinte: algumas percepções surgem através do treinamento, e algumas percepções cessam através do treinamento. Nesse sutta, o Buda está se referindo aos jhanas, mas esse aspecto da flexibilidade da percepção e o fato de que a percepção pode ser treinada é um dado bastante importante a ser levado em conta quando pensemos em meditação e na forma como o entendimento correto é desenvolvido. Ou seja, o fator mental-chave no desenvolvimento do entendimento correto é justamente a percepção. O sutta também aborda um outro processo circular bastante conhecido no budismo, que é o ciclo da origem dependente. A origem dependente é um ensinamento bastante importante no budismo. No Majjhima Nikaya 28, o mesmo venerável Sariputta diz o seguinte: quem vê a origem dependente, vê o Dhamma. Quem vê o Dhamma, vê a origem dependente. À primeira vista, a origem dependente pode parecer algo extremamente simples, mas é um ensinamento profundo e complexo. No Mahadidana Sutta, que é o sutta número 15 do Digha Nikaya, há o seguinte diálogo entre o venerável Ananda e o Buda: é maravilhoso e admirável, venerável Senhor, que essa origem dependente seja tão profunda e difícil de ser vista. No entanto, para mim, ela parece tão simples, clara como a luz do dia. Não diga isso, Ananda. Não diga isso, Ananda. Esta origem dependente é um ensinamento profundo, difícil de ser visto. É por não entender, não compreender e não penetrar de forma completa este ensinamento que os seres ficam confusos como um novelo embaraçado, como uma corda embolada cheia de nós, como juncos enredados, e não conseguem escapar da transmigração, dos planos de miséria, dos destinos ruins, dos mundos inferiores. Na análise dos tópicos objeto deste sutta, o venerável Sariputta emprega um esquema quádruplo que tem origem no processo de iluminação do próprio Buda, ou seja, primeiro, identificar o fenômeno; segundo, qual a sua causa ou condição desse fenômeno; terceiro, verificar que esse fenômeno é impermanente, tem um fim; e quarto, qual é a causa ou condição para esse seu fim. Esse é o esquema das quatro nobres verdades e também do ciclo da origem dependente. Então agora vamos ao sutta. Assim ouvi: em certa ocasião, o abençoado estava em Savati, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Lá, o venerável Sariputta dirigiu-se aos monges desta forma: amigos bicos, amigo, eles responderam. O venerável Sariputta disse o seguinte: alguém que possui o entendimento correto, alguém que possui o entendimento correto. Assim é dito, amigos. De que forma um nobre discípulo é uma pessoa com entendimento correto, cujo entendimento é reto, que possui perfeita confiança no Dhamma e que penetrou este verdadeiro Dhamma? De acordo com os comentários, existem dois tipos de entendimento correto: o mundano e o supramundano. Esses dois termos aparecem com uma certa frequência nos textos budistas e podem dar margem a uma certa confusão, pois algumas pessoas podem interpretar mundano como o mundo em que vivemos, ou seja, o planeta Terra, e supramundano como algum lugar fora desse mundo em que vivemos. O sentido dos textos para esses dois termos não é esse. Num sutta do Samyutta Nikaya, chamado Lokantagamana Sutta, o venerável Ananda diz o seguinte: aquilo no mundo através do qual alguém percebe o mundo concebe o mundo, isso é chamado de mundo na disciplina dos nobres. E o que, amigos, é aquilo no mundo através do qual alguém percebe o mundo, concebe o mundo? O olho é aquilo no mundo através do qual alguém percebe o mundo, concebe o mundo. O ouvido é aquilo no mundo através do qual alguém percebe o mundo, concebe o mundo. O nariz é aquilo no mundo através do qual alguém percebe o mundo, concebe o mundo. A língua é aquilo no mundo através do qual alguém percebe o mundo, concebe o mundo. O corpo é aquilo no mundo através do qual alguém percebe o mundo, concebe o mundo. A mente é aquilo no mundo através do qual alguém percebe o mundo, concebe o mundo. Aquilo no mundo através do qual alguém percebe o mundo, concebe o mundo, isso é chamado de mundo na disciplina dos nobres. Fica claro desse sutta que o mundo, para o Buda, estava restrito às bases dos sentidos, e que, portanto, supramundano é a superação das bases dos sentidos. Essa superação, que significa a realização de algum nível de iluminação, ocorre com aquilo que nos textos são chamados de caminhos supramundanos. Os quatro caminhos supramundanos e os seus frutos são aquele que entrou na correnteza, aquele que retorna uma vez, aquele que não retorna e, por fim, o Arahat. Regressando à explicação dos comentários, existem dois tipos de entendimento correto, o mundano e o supramundano, sendo que existem dois tipos de entendimento correto mundano. O primeiro tipo de entendimento correto mundano é o entendimento de que kama, ou a ação intencional, produz os seus frutos. Ou seja, que as ações depois de realizadas não simplesmente desaparecem, mas que possuem consequências e que essas consequências podem ser favoráveis ou desfavoráveis e que irão se materializar de alguma forma no futuro. Esse entendimento de kama, ou seja, que as ações realizadas trazem consequências, pode ser uma crença tanto de budistas como de não budistas. O segundo tipo de entendimento correto mundano compreende o entendimento através da observação e reflexão em conformidade ou em harmonia com as quatro nobres verdades. E esse segundo aspecto do entendimento correto mundano é a exclusividade dos ensinamentos do Buda. Já o entendimento correto supramundano é o conhecimento direto das quatro nobres verdades, não apenas de modo conceitual, mas através da própria experiência, incluindo também, logicamente, a experiência da cessação do sofrimento. O entendimento correto supramundano é obtido através da realização dos quatro caminhos supramundanos e os seus frutos. A questão formulada pelo Venerável Sariputta no Sutta, e eu repito a questão, de que forma um nobre discípulo é uma pessoa com entendimento correto, cujo entendimento é reto, que possui perfeita confiança no Dhamma e que penetrou este verdadeiro Dhamma. Diz respeito ao discípulo que entrou na correnteza, ou seja, que realizou o primeiro caminho supramundano. E isso está subentendido pela frase perfeita confiança e penetrou este verdadeiro Dhamma. Perfeita confiança também pode ser interpretado como confiança inabalável, a confiança que surge ao experimentar ou ver o Dhamma por si mesmo. Dando seguimento ao Sutta, os bhikkhus respondem ao Venerável Sariputta: de fato, amigo, nós viríamos de uma longa distância para aprender do Venerável Sariputta qual o significado dessa frase. Seria bom se o Venerável Sariputta pudesse explicar o significado dessa frase. Tendo ouvido dele, os bhikkhus o recordarão. Então, amigos, ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, amigo, os bhikkhus responderam. O Venerável Sariputta disse o seguinte: o benéfico e o prejudicial. Benéfico e prejudicial em Pali é kusala e akusala. Uma determinada ação pode ser interpretada como benéfica ou prejudicial, levando em conta o seu aspecto psicológico e também o fruto de kama dessa ação. Por outro lado, kusala e akusala também pode ser interpretado como hábil ou inábil, ou seja, ações ou meios, hábeis ou inábeis, para alcançar um determinado objetivo. Continuando com o sutta, quando, amigos, um nobre discípulo compreende o que é prejudicial e a raiz do que é prejudicial, compreende o que é benéfico e a raiz do que é benéfico, dessa forma, ele é alguém que possui um entendimento correto, cujo entendimento é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que, amigos, é prejudicial? A raiz do que é prejudicial? O que é benéfico? A raiz do que é benéfico? Matar seres vivos é prejudicial. Tomar o que não seja dado é prejudicial. A conduta imprópria em relação aos prazeres sensuais é prejudicial. A linguagem mentirosa é prejudicial. A linguagem maliciosa é prejudicial. A linguagem grosseira é prejudicial. A linguagem frívola é prejudicial. A cobiça é prejudicial. A má vontade é prejudicial. O entendimento incorreto é prejudicial. A isto se denomina aquilo que é prejudicial. Estes dois últimos parágrafos ilustram bem o modo como, em muitas ocasiões, os ensinamentos são apresentados nos sutas. No parágrafo 3, que é chamado em Pali de Udesa, ou seja, o ensinamento de modo sumarizado ou reduzido, Sariputta apenas menciona que há o que é benéfico com a sua respectiva raiz e que há o que é prejudicial com a sua respectiva raiz, sem entrar em maiores detalhes. Já o parágrafo seguinte, chamado Nidesa em Pali, dá a explicação mais detalhada, sendo que as primeiras três ações prejudiciais, matar, roubar e a conduta imprópria em relação aos prazeres sensuais, pertencem à ação corporal. As quatro intermediárias, a linguagem mentirosa, maliciosa, grosseira e a linguagem frívola, pertencem à ação verbal. E as últimas três, a cobiça, a má vontade e o entendimento incorreto, pertencem à ação mental. As 10 ações prejudiciais são explicadas ainda em mais detalhe, ou seja, um nível ainda mais detalhado de nidesa, no Salayaka Sutta, é o Sutta número 41 do Majjhima Nikaya, nos parágrafos de número 8 a 10. Outra característica muito comum nos sutas, que também pode ser observada aqui, é que, em geral, é explicado primeiro o aspecto negativo, neste caso as ações prejudiciais, para em seguida abordar o aspecto positivo, neste caso as ações benéficas. Continuando com o sutta, e qual é a raiz do que é prejudicial? O desejo é a raiz do que é prejudicial. A raiva é a raiz do que é prejudicial. A delusão é a raiz do que é prejudicial. A isto se denomina a raiz do que é prejudicial. Essas três, o desejo, a raiva e a delusão, que são loba, dosa e moha em Pali, são denominadas de raiz do que é prejudicial porque em si mesmas elas são prejudiciais e porque elas motivam todas as ações prejudiciais. É importante observar que a palavra desejo, loba em Pali, tem implícito o desejo pelos prazeres sensuais, que sempre é considerado como prejudicial ou inábil. Há uma outra palavra em Pali, chanda, que também pode ser interpretada como desejo, tendo sido traduzida com frequência como aspiração, justamente para diferenciar de loba. Chanda é empregada naquelas situações em que existe um desejo que pode conduzir a resultados benéficos, como, por exemplo, o desejo de praticar o caminho do Dhamma. É importante entender que existem desejos considerados como benéficos no budismo, pois algumas interpretações apressadas da primeira nobre verdade podem levar ao equívoco de achar que, para o budismo, todo e qualquer tipo de desejo é ruim. De modo claro, os desejos pelos prazeres dos sentidos é que são considerados prejudiciais ou inábeis. O venerável Sariputta continua. E o que é benéfico? A abstenção de matar seres vivos é benéfica. A abstenção de tomar o que não seja dado é benéfica. A abstenção da conduta imprópria em relação aos prazeres sensuais é benéfica. A abstenção da linguagem mentirosa é benéfica. A abstenção da linguagem maliciosa é benéfica. A abstenção da linguagem grosseira é benéfica. A abstenção da linguagem frívola é benéfica. Não cobiçar é benéfico. Não ter má vontade é benéfico. O entendimento correto é benéfico. A isto se denomina aquilo que é benéfico. Esses 10 tipos de ações benéficas também são apresentadas em mais detalhe no mesmo sutta que eu mencionei há pouco, o Salayaka Sutta, que é o sutta número 41 do Majjhima Nikaya. As ações benéficas estão no parágrafo 12 ao 14. O venerável Sariputta continua. E qual é a raiz do que é benéfico? O não desejo é a raiz do que é benéfico. A não raiva é a raiz do que é benéfico. A não delusão é a raiz do que é benéfico. A isto se denomina a raiz do que é benéfico. Em outras palavras, podemos dizer que o não desejo equivale à renúncia, a abrir mão, à generosidade. A não raiva equivale ao amor-bondade e à compaixão. E a não delusão equivale à sabedoria, o entendimento correto. Ou seja, quando deixamos de ser egoístas, temos compaixão e sabedoria, essa é a raiz das ações benéficas ou hábeis. O venerável Sariputta continua. Quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma o que é prejudicial e a raiz do que é prejudicial, o que é benéfico e a raiz do que é benéfico, ele abandona completamente a tendência subjacente ao desejo sensual. Ele abole a tendência subjacente à aversão. Ele extirpa a tendência subjacente em relação à ideia e presunção eu sou, abandonando a ignorância e fazendo surgir o verdadeiro conhecimento. Ele, aqui e agora, dá um fim ao sofrimento. Dessa forma, também, um nobre discípulo possui um entendimento correto, possui um entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma, e penetrou este verdadeiro Dhamma. O comentário explica a primeira parte desse parágrafo. Eu vou ler qual é a primeira parte. Quando um nobre discípulo compreendeu desta forma o que é prejudicial e a raiz do que é prejudicial, o que é benéfico e a raiz do que é benéfico. O comentário explica esse enunciado através das 4 nobres verdades, da seguinte forma. Todos os tipos de ações são a verdade do sofrimento. A raiz do que é benéfico e prejudicial é a verdade da origem. A não ocorrência de ambas, as ações e as suas raízes, é a verdade da cessação. E o nobre caminho que realiza a cessação é a verdade do caminho. O trecho que vem em seguida nesse parágrafo, eu vou ler qual é esse trecho, ele abandona completamente a tendência subjacente ao desejo sensual, ele abole a tendência subjacente à aversão, ele extirpa a tendência subjacente em relação à ideia e presunção eu sou, abandonando a ignorância e fazendo surgir o verdadeiro conhecimento, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Esse enunciado mostra o que foi alcançado através dos caminhos supramundanos do que não retorna e do arahata, que são, respectivamente, a eliminação das contaminações mais sutis e obstinadas e a conquista do conhecimento supremo. A tendência subjacente ao desejo sensual e a tendência subjacente à aversão são eliminados pelo caminho do que não retorna. A eliminação da tendência subjacente em relação à ideia e presunção eu sou e o abandono da ignorância e o fim do sofrimento ocorrem com o caminho do arahata. Dando continuidade ao sutta, alimento. Dizendo, muito bem, amigo, Os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma pela qual um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende o alimento, a origem do alimento, a cessação do alimento e o caminho que conduz à cessação do alimento, dessa forma, ele é alguém que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. Sariputta novamente emprega o modelo quádruplo de análise mencionado no início do sutta. É o alimento, a sua origem, a sua cessação e o caminho para a sua cessação. Enfatizando o aspecto de que os fenômenos não estão sempre presentes ou em existência, mas que surgem e cessam de acordo com causas e condições. Continuando com o sutta, e o que é o alimento? O que é a origem do alimento? O que é a cessação do alimento? E o que é o caminho que conduz à cessação do alimento? Existem quatro tipos de alimentos para a manutenção dos seres que já nasceram e para o sustento daqueles que estão em busca de um nascimento. Quais quatro? O alimento comida, grosseira ou sutil, o contato como segundo, a volição mental como terceiro e a consciência como quarto. O alimento, que é ahara em pali, deve ser entendido como a condição proeminente ou o combustível para a continuidade da vida de um indivíduo e como aquilo que fornece o combustível para vidas futuras, os seres que estão em busca de um renascimento. A comida física, que pode ser grosseira ou sutil, é um importante combustível para assegurar a continuidade do corpo físico. A comida grosseira é aquilo que nós, seres humanos, consumimos e a comida sutil é aquilo que os devas consomem. O contato é um importante condicionante para as sensações. Sem o contato, não é possível que surjam as sensações. E como consequência do contato, todo o processo cognitivo que tem por base as sensações e que envolve a percepção e os pensamentos. A volição mental é um importante condicionante para a consciência. Lembremos que a volição mental ou intenção é algo que está presente praticamente o tempo todo na mente, sendo a base das ações como a linguagem, com a linguagem, com o corpo e com a mente. Essas ações intencionais são aquilo que gera kama, e kama é o que determina o futuro e o renascimento. Nesse sentido, portanto, a volição como alimento significa o condicionante importante para o tipo de consciência que irá surgir na vida seguinte. A consciência é um importante condicionante para a mentalidade e materialidade, o organismo psíquico-físico na sua totalidade. No Nidana Sutta, o Maha Nidana Sutta, que é o Sutta número 15 do Digha Nikaya, nos parágrafos 21 e 22, é explicado que a consciência é indispensável para a mentalidade e materialidade em quatro momentos distintos. Primeiro, na concepção. Segundo, durante a gestação. Terceiro, ao nascer. E durante o transcurso da vida. Há um sutta no Samyutta Nikaya, o Puttamansa Sutta, que traz alguns símiles que ilustram de modo impactante esses quatro tipos de alimento. O link para esses dois sutas, o Mahanidana Sutta e o Puttamansa Sutta, poderá ser encontrado na página do podcast. O venerável Sariputta continua com o sutta. Com o surgimento do desejo, surge o alimento. Com a cessação do desejo, cessa o alimento. Ou seja, o desejo pelos prazeres sensuais é o que condiciona os alimentos comida, contato e a volição mental. E o desejo por ser existir é o que condiciona o alimento consciência. Continuando com sutta, o caminho que conduz à cessação do alimento é exatamente este nobre caminho óctuplo, isto é, entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, e concentração correta. Quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma o alimento, a origem do alimento, a cessação do alimento e o caminho que conduz à cessação do alimento, ele abandona completamente a tendência subjacente ao desejo sensual, ele abole a tendência subjacente à aversão, ele extirpa a tendência subjacente em relação à ideia e presunção eu sou, abandonando a ignorância e fazendo surgir o verdadeiro conhecimento, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma, também, um nobre discípulo possui entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. As quatro nobres verdades. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma pela qual um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende o sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que conduz à cessação do sofrimento, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que é o sofrimento? A origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que conduz à cessação do sofrimento? Nascimento é sofrimento. Envelhecimento é sofrimento. Enfermidade é sofrimento. Morte é sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimento. Não obter o que se deseja é sofrimento. Em resumo, os cinco agregados influenciados pelo apego são sofrimento. A isto se denomina sofrimento. Também poderíamos dizer os cinco agregados passíveis de apego. Os cinco agregados, relembrando, são a forma física, as sensações, as percepções, as formações mentais e a consciência. Sofrimento em Pali é dukkha, e além do sofrimento, alguns tradutores, como Ajanta Nissaro, optam por estresse. E dukkha não abrange somente a dor física ou mental, mas todos aqueles aspectos da experiência humana que são insatisfatórios ou inadequados. E um símile para ilustrar dukkha seria o eixo de uma carroça num formato quadrado que gira em um encaixe redondo. Ou seja, em todos os momentos em que o eixo está girando, isso produz algum tipo de desconforto. O venerável Sariputta continua com o sutta. E qual é a origem do sofrimento? É este desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhado pelo prazer, pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali. Isto é, o desejo pelos prazeres sensuais, o desejo por ser existir, o desejo por não ser existir. A isso se denomina a origem do sofrimento. E o que é a cessação do sofrimento? É o desaparecimento e cessação, sem deixar nenhum vestígio daquele mesmo desejo. Abrir mão, descartar, libertar-se, despegar desse mesmo desejo. A isto se denomina a cessação do sofrimento. E o que é o caminho que conduz à cessação do sofrimento? É exatamente este nobre caminho óctuplo, isto é, entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. A isto se denomina o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Há um sutta no Majjhima Nikaya, o sutta número 141, chamado Satcha Vibhanga Sutta, no qual o mesmo venerável Sariputta faz uma análise bastante detalhada dessas quatro nobres verdades. E no primeiro discurso do Buda, o Dhammacakka Pavattana Sutta do Samyutta Nikaya, consta uma nota elaborada por Ajahn Brahmavamsa com uma análise da verdade da cessação do sofrimento sob a perspectiva da prática de meditação. E o link para esses dois sutras está também na página do podcast. Quando, continuando com o sutta, Quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma o sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que conduz à cessação do sofrimento, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma, também, um nobre discípulo possui entendimento correto, possui entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Envelhecimento e morte. A partir deste ponto, o venerável Sariputta irá analisar os 12 elos da cadeia de origem dependente, empregando o mesmo método de análise quádrupla, ou seja, definindo o fenômeno, a sua origem, a sua cessação e o caminho para a sua cessação. O caminho para a cessação em todos os 12 elos é o mesmo, ou seja, o nobre caminho óbito. De acordo com a interpretação usual, a origem dependente é analisada numa série de 12 elos. A essência desse processo pode ser explicada de um modo bem resumido da seguinte forma. Devido à ignorância, a avidya em Pali, definida como o desconhecimento das quatro nobres verdades, um ser pratica ações volitivas ou kama que podem ser corporais, verbais ou mentais, benéficas ou prejudiciais. Essas ações volitivas são as formações, sankhara, impari. E os frutos dessas ações amadurecem nos estados de consciência, vijnana. Primeiro, como a consciência de renascimento, no momento da concepção, e depois como estados de consciência ao longo da vida. Junto com a consciência, surge a mentalidade e materialidade, namarupa, o organismo psicofísico que é equipado com as 6 bases dos sentidos, sal ayatana. Através das bases dos sentidos ocorre o contato, e o contato condiciona as sensações, vedana em pali. Condicionado pela sensação, surge o desejo, sendo esta a segunda nobre verdade. Quando o desejo se intensifica, ele dá origem ao apego, upadana, vindo em seguida o ser existir. Depois disso, temos o nascimento e, em seguida, o envelhecimento e morte. Uma das formas de interpretar essa cadeia de 12 elos é como abrangendo 3 vidas, que se subdividem em causas e resultados da seguinte forma. Primeiro, causas provenientes de uma vida passada, que seria a ignorância e as formações. Segundo, resultados na vida presente dessas causas da vida passada, que seria a consciência, a mentalidade e materialidade, as bases dos sentidos, o contato e a sensação. Terceiro, as causas na vida presente, que é o desejo, o apego e o ser existir. E por último, os resultados na vida futura, que seria o nascimento, envelhecimento e morte, tristeza, lamentação e etc. A sequência dos 12 elos, da forma como acabei de descrever, começando com a ignorância, formações, consciência, etc., é a forma mais tradicional de apresentar a origem dependente. Neste sutta, o venerável Sariputta apresenta a sequência da cadeia de origem dependente numa ordem reversa, de trás para diante, partindo do envelhecimento e morte até chegar nas formações seguida da ignorância. Poderíamos perguntar por que o venerável Sariputta teria optado por esse modo de apresentação. Apesar do sutta não trazer nenhuma resposta, creio que a ordem reversa tem uma vantagem didática, pois permite ao ouvinte ou leitor uma conexão mais fácil com o ensinamento, pois o ponto de partida é um dos aspectos da existência humana que mais causa perplexidade e sofrimento, que é o envelhecimento e a morte. Dando continuidade à consulta, dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma pela qual um nobre discípulo é aquele que possui o entendimento correto, penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende o envelhecimento e a morte, a origem do envelhecimento e da morte, a cessação do envelhecimento e da morte e o caminho que conduz à cessação do envelhecimento e da morte, dessa forma, Ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que é o envelhecimento e a morte? Qual é a origem do envelhecimento e morte? Qual é a cessação do envelhecimento e morte? Qual é o caminho que conduz à cessação do envelhecimento e morte? O envelhecimento dos seres nas diversas classes de seres, a sua idade avançada, os dentes quebradiços, os cabelos grisalhos, a pele enrugada, o declínio da vida, o enfraquecimento das faculdades. A isto se chama envelhecimento. O falecimento dos seres nas várias classes de seres, a sua morte, a dissolução, o desaparecimento, o morrer, a finalização do tempo, a dissolução dos agregados, o corpo deitado. A isto se denomina morte. Portanto, esse envelhecimento e essa morte é que se denomina envelhecimento e morte. Com o surgimento do nascimento, existe o surgimento do envelhecimento e da morte. Com a cessação do nascimento, ocorre a cessação do envelhecimento e da morte. O caminho que conduz à cessação do envelhecimento e da morte é exatamente este nobre caminho óctuplo, isto é, entendimento correto e assim por diante, culminando com a concentração correta. Quando o nobre discípulo compreendeu desta forma o envelhecimento e morte, a origem do envelhecimento e morte, a cessação do envelhecimento e morte e o caminho que conduz à cessação do envelhecimento e morte, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Nascimento. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma pela qual um nobre discípulo é aquele que possui o entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende o nascimento, a origem do nascimento, a cessação do nascimento e o caminho que conduz à cessação do nascimento, dessa forma, ele é uma pessoa que possui o entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que é o nascimento? Qual é a origem do nascimento? Qual é a cessação do nascimento? Qual é o caminho que conduz à cessação do nascimento? O nascimento dos seres nas várias classes de seres. O próximo nascimento. O estabelecimento num ventre. A geração. A manifestação dos agregados. A obtenção das bases para contato. A isto se denomina nascimento. Com o surgimento do ser existir, existe o surgimento do nascimento. Com a cessação do ser existir, ocorre a cessação do nascimento. O caminho que conduz à cessação do nascimento é exatamente este nobre caminho óctuplo, isto é, entendimento correto até concentração correta. A descrição do nascimento dada pelo venerável Sariputta não é exatamente igual a como nós comumente entendemos o nascimento, como sendo a saída do bebê do ventre materno. Mas essa descrição está mais próxima do processo de concepção que ocorre dentro do ventre materno. É no ventre materno que ocorre a manifestação dos agregados e o estabelecimento das bases dos sentidos. Lembrando que os agregados incluem a forma material, a consciência e os demais fatores mentais da sensação, percepção e formações volitivas. E as bases incluem os meios dos sentidos. Eu vou voltar a falar sobre o nascimento quando falar sobre a consciência. Continuando com o sutta, quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma o nascimento, a origem do nascimento, a cessação do nascimento e o caminho que conduz à cessação do nascimento, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Ser existir. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma pela qual um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende o ser existir, a origem do ser existir, a cessação do ser existir e o caminho que conduz à cessação do ser existir, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. Essa palavra ser existir já apareceu antes na análise da segunda nobre verdade, o desejo por ser existir como uma das origens do sofrimento. Em Pali, ser existir é bhava, e uma tradução alternativa para bhava seria devir ou vir a ser, que talvez transmita melhor a ideia de que estamos tratando de um processo, o processo de vir a ser e não de algo estático que pode ser a interpretação para ser existir. Há uma outra frase na qual também aparece a palavra bhava e que é mencionada com uma certa frequência nos textos e também por professores do Dhamma, pois essa frase identifica o primeiro nível de insight. A frase em Pali é Yata Bhuta Jnana Dasana. No caso, Bhuta é derivado de bhava. Em geral, essa frase é traduzida tanto em inglês como em português como conhecimento e visão de como as coisas na verdade são. Essa tradução pode levar a alguns mal-entendidos, no sentido de transmitir a ideia de que existe uma realidade objetiva externa, ou seja, como as coisas são, e que a origem da nossa delusão é não ver essa realidade. E uma tradução alternativa seria conhecimento e visão de como as coisas vêm a ser, ou como as coisas surgem. E essa tradução caracteriza melhor que nós estamos tentando conhecer e ver, através da experiência, como ocorre um determinado processo, e que a origem da delusão é exatamente ignorar que se trata de um processo e desconhecer que processo é esse. Continuando com o sutta, e o que é ser existir? Qual é a origem do ser existir? Qual é a cessação do ser existir? Qual é o caminho que conduz à cessação do ser existir? Existem esses três tipos de seres. Seres do reino sensual, seres do reino da matéria sutil e seres do reino imaterial. De acordo com os comentários, ser existir deve ser entendido no sentido dos tipos de kama que têm o potencial de gerar o renascimento nos mundos de existência. Por exemplo, um ser humano pode, na atual existência, praticando ações benéficas, por força desse kama, gerar um renascimento no mundo humano ou em algum dos seis mundos paradisíacos. Se as ações forem prejudiciais, esse kama, nesta existência, poderá gerar o renascimento num dos mundos inferiores, que inclui o mundo dos animais e o inferno. Portanto, ser existir tem o sentido dos tipos de kama que têm o potencial de gerar o renascimento nos vários mundos de existência. Na página do podcast, tem um link para a página que traz o detalhamento dos vários mundos e reinos de existência, que são 31 mundos de existência. Continuando com o sutta, com o surgimento do apego, existe o surgimento do ser existir. Com a cessação do apego, ocorre a cessação do ser existir. O caminho que conduz à cessação do ser existir é exatamente este nobre caminho óptico, isto é, entendimento correto, concentração correta. Quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma o ser existir, a origem do ser existir, a cessação do ser existir e o caminho que conduz à cessação do ser existir, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma, também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Apego. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma pela qual um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende o apego, a origem do apego, a cessação do apego e o caminho que conduz à cessação do apego, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Brahma. E o que é o apego? Qual é a origem do apego? Qual é a cessação do apego? Qual é o caminho que conduz à cessação do apego? Existem esses quatro tipos de apego. Apego a prazeres sensuais, apego a ideias, apego a preceitos e rituais e apego à doutrina de um eu. Apego a prazeres sensuais são todos os prazeres dos sentidos. Apego a ideias é o apego a todo e qualquer tipo de ideia. Apego a preceitos e rituais é acreditar que a purificação pode ser alcançada adotando-se certas regras externas ou seguindo certas práticas, particularmente de autodisciplina ascética. Apego à doutrina de um eu é sinônimo da ideia da existência de um eu. Continuando com o sutra, com o surgimento do desejo, existe o surgimento do apego. Com a cessação do desejo, ocorre a cessação do apego. O caminho que conduz à cessação do apego é exatamente este nobre caminho óptimo, isto é, entendimento correto e assim por diante até a concentração correta. Quando o nobre discípulo compreendeu desta forma o apego, a origem do apego, a cessação do apego e o caminho que conduz à cessação do apego, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma, também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Desejo. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma em que um nobre discípulo é aquele que possui o entendimento correto, penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende o desejo, a origem do desejo, a cessação do desejo e o caminho que conduz à cessação do desejo, dessa forma, ele é uma pessoa que possui o entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que é o desejo? Qual é a origem do desejo? Qual é a cessação do desejo? Qual é o caminho que conduz à cessação do desejo? Existem essas seis classes de desejo. Desejo por formas, desejo por sons, desejo por aromas, desejo por sabores, desejo por tangíveis, desejo por objetos mentais. O desejo por objetos mentais seriam, por exemplo, o desejo por fantasias e imagens mentais, por ideias abstratas e modelos intelectuais, por sensações e estados carregados de emoções e assim por diante. Considerando os quatro tipos de apego que foram mencionados há pouco, ou seja, o apego pelos prazeres sensuais, pelas ideias, pelos preceitos e rituais e pela ideia da existência de um eu, todos esses tipos de apego acabam tendo a sua origem no desejo pelos objetos dos sentidos, de acordo com o enunciado deste parágrafo. Continuando a consulta, com o surgimento da sensação, existe o surgimento do desejo. Com a cessação da sensação, ocorre a cessação do desejo. O caminho que conduz à cessação do desejo é exatamente este nobre caminho óptico, isto é, entendimento correto e assim por diante até concentração correta. Quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma o desejo, a origem do desejo, a cessação do desejo e o caminho que conduz à cessação do desejo, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma, também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Sensação. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma em que um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende a sensação, a origem da sensação, a cessação da sensação e o caminho que conduz à cessação da sensação, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que é a sensação? Qual é a origem da sensação? Qual é a cessação da sensação? Qual é o caminho que conduz à cessação da sensação? Existem essas seis classes de sensações. Sensações que surgem do contato no olho, que surgem do contato no ouvido, que surgem do contato no nariz, que surgem do contato na língua, que surgem do contato no corpo, que surgem do contato na mente. Com o surgimento do contato, existe o surgimento da sensação. Com a cessação do contato, ocorre a cessação da sensação. O caminho que conduz à cessação da sensação é exatamente este nobre caminho óptico, isto é, entendimento correto e assim por diante até concentração correta. Ou seja, a sensação independe da vontade. Quer exista volição ou não, havendo o contato, há a sensação. Algumas serão de prazer, outras de dor e mais outras neutras. Não é necessário fazer um esforço para tentar controlar as sensações, pois estas ocorrem de todos os modos. Recapitulando o que foi visto até agora, começando com o envelhecimento e morte, que tem como condição o nascimento. O nascimento tem como condição o ser existir. O ser existir tem como condição o apego. O apego tem como condição o desejo. E o desejo tem como condição a sensação. Continuando com o sutta, quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma a sensação, a origem da sensação, a cessação da sensação e o caminho que conduz à cessação da sensação, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Contato. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram satisfeitos, contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma em que um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto, penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende o contato, a origem do contato, a cessação do contato e o caminho que conduz à cessação do contato, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que é o contato? Qual é a origem do contato? Qual é a cessação do contato? Qual é o caminho que conduz à cessação do contato? Existem essas seis classes de contato. Contato no olho, contato no ouvido, contato no nariz, na língua, no corpo e na mente. O contato, relembrando, é explicado como sendo o encontro da base interna, as seis bases dos sentidos, com a base externa, que são os objetos dos sentidos, e a respectiva consciência. Continuando a consulta, com o surgimento das seis bases, existe o surgimento do contato. Com a cessação das seis bases, ocorre a cessação do contato. O caminho que conduz à cessação do contato é exatamente este nobre caminho óptico, isto é, entendimento correto e assim por diante até concentração correta. Quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma o contato, a origem do contato, a cessação do contato e o caminho que conduz à cessação do contato, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma, também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. As seis bases. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma em que um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende as seis bases, a origem das seis bases, a cessação das seis bases e o caminho que conduz à cessação das seis bases, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que são as seis bases? Qual é a origem das seis bases? Qual é a cessação das seis bases? Qual é o caminho que conduz à cessação das seis bases? Existem essas seis bases. a base do olho, a base do ouvido, do nariz, da língua, do corpo, a base da mente. Com o surgimento da mentalidade e materialidade, existe o surgimento das seis bases. Com a cessação da mentalidade e materialidade, ocorre a cessação das seis bases. O caminho que conduz à cessação das seis bases é exatamente este nobre caminho óptico, isto é, entendimento correto até concentração correta. O termo base pode parecer um pouco estranho, mas o que estamos falando não é somente a parte visível do órgão do sentido, mas todo o aparato que cada meio do sentido dispõe, de modo a poder receber e disponibilizar para a consciência um determinado objeto. Ou seja, é aquilo que serve como a base para que a consciência possa se manifestar. E a mente também é incluída como uma das bases dos sentidos. Continuando com Sutta, quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma as seis bases, a origem das seis bases, a cessação das seis bases e o caminho que conduz à cessação das seis bases, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma, também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Recapitulando o que vimos até agora, o envelhecimento e morte têm como condição o nascimento. O nascimento tem como condição o ser existir. Ser existir tem como condição o apego. O apego tem como condição o desejo. Desejo tem como condição a sensação. Sensação tem como condição o contato. Contato tem como condição as seis bases dos sentidos. Mentalidade, materialidade. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma em que um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende a mentalidade e materialidade, a origem da mentalidade e materialidade, a cessação da mentalidade e materialidade e o caminho que conduz à cessação da mentalidade e materialidade, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou esse verdadeiro Dhamma. E o que é mentalidade e materialidade? Qual é a origem da mentalidade e materialidade? Qual é a cessação da mentalidade e materialidade? Qual é o caminho que conduz à cessação da mentalidade e materialidade? Sensação, percepção, volição, contato e atenção. Esses são chamados mentalidade. Mentalidade e materialidade em Pali é Namarupa. E aqueles que já leram alguma coisa sobre o Abhidhamma poderão perceber que, no caso da mentalidade, há uma diferença significativa, pois esse sutta relaciona apenas cinco elementos como sendo a mentalidade, ou seja, a sensação, percepção, volição, contato e atenção, enquanto que o Abhidhamma aumentou esse número para 52 elementos, que compõem o conjunto dos fatores mentais. Continuando com o sutta, os quatro grandes elementos, ou seja, terra, ar, água e fogo, e a forma derivada dos quatro grandes elementos, esses são chamados de materialidade. Dessa forma, essa mentalidade e materialidade é o que se denomina mentalidade e materialidade. Com o surgimento da consciência, existe o surgimento da materialidade e mentalidade. Com a cessação da consciência, ocorre a cessação da mentalidade e materialidade. O caminho que conduz à cessação da mentalidade e materialidade é exatamente este nobre caminho óptico, isto é, entendimento correto e assim por diante até concentração correta. Quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma a mentalidade e materialidade, a origem da mentalidade e materialidade, a cessação da mentalidade e materialidade e o caminho que conduz à cessação da mentalidade e materialidade, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma, também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. consciência, dizendo: "Muito bem, amigo." Os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. "Mas, amigo, pode haver alguma outra forma em que um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto, penetrou este verdadeiro Dhamma?" "Sim, pode haver, amigos." "Quando, amigos, um nobre discípulo compreende a consciência, a origem da consciência, a cessação da consciência e o caminho que conduz à cessação da consciência, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma." "E o que é consciência? Qual é a origem da consciência? Qual é a cessação da consciência? Qual é o caminho que conduz à cessação da consciência?" "Existem essas seis classes de consciência: consciência no olho, consciência no ouvido, consciência no nariz, consciência na língua, consciência no corpo e consciência na mente. Portanto, há seis tipos de consciência que não ocorrem ao mesmo tempo. Cada uma ocorre separada. E a consciência na mente, que é mano-vinyana em Pali, inclui a consciência de imagens mentais, ideias abstratas e estados interiores da mente, bem como a consciência reflexiva dos objetos dos sentidos. O que isso quer dizer é que os objetos que ocorrem nos sentidos e que são tomados pela mente. Porque algumas vezes pode acontecer que um determinado objeto seja simplesmente tomado pelo meio do sentido, mas que aquilo não seja tomado pela mente também. Quando é tomado pela mente, começa a se imaginar pensamentos, ideias sobre aquele objeto. Continuando com o sutta, com o surgimento das formações, existe o surgimento da consciência. Com a cessação das formações, ocorre a cessação da consciência. O caminho que conduz à cessação da consciência é exatamente este nobre caminhoto, isto é, entendimento correto e assim por diante, até concentração correta. Existe uma outra relação de dependência da consciência que não é mencionada neste sutta e que aparece no Mahanidana Sutta, que é o sutta número 15 do Digha Nikaya, e também num outro sutta discursado pelo mesmo venerável Sariputta, que é o Nalakalapiyo Sutta, que é o sutta número 67 no Samyutta número 12, Samyutta Nikaya. Em ambos sutas é descrito que a consciência e a mentalidade e materialidade possuem uma relação de dependência mútua, ou seja, o surgimento de uma depende do surgimento da outra. No Nalakalapiyo Sutta, para ilustrar essa dependência, o venerável Sariputta usa um símile de dois feixes de junco em pé, um apoiado sobre o outro. Se um deles for retirado, o outro cairá. No símile, um feixe é a consciência e o outro feixe é a mentalidade e materialidade. Ou seja, a consciência depende da mentalidade e materialidade, e a mentalidade e materialidade depende da consciência. Voltando ao tema do nascimento, que nós tocamos brevemente um pouco antes, como nós vimos antes, o nascimento compreende a manifestação dos agregados e a obtenção das bases para contato. A concepção no budismo é explicada como sendo o encontro do esperma mais o óvulo e a consciência. E é comum ouvir explicações de que isso ocorre simultaneamente, ou seja, no momento em que ocorre a fecundação do óvulo, a consciência também está presente. Mas, tomando em conta a relação de dependência da consciência e da mentalidade, materialidade que vimos há pouco, isso não faz muito sentido. Pois, lembrando que a mentalidade é composta, entre outros, da sensação, percepção e volição, esses fatores mentais não estão presentes quando ocorre o encontro entre o esperma e o óvulo. Portanto, a consciência não pode estar presente também. A consciência irá se manifestar no momento mais tarde. Esse momento em que a consciência se manifesta pode ser determinado pela manifestação dos agregados e bases para contato, ou, em termos práticos, a manifestação da sensação e volição, ou seja, quando o embrião ou o feto manifestar algum tipo de sensação, podemos então ter certeza de que a consciência também se manifestou e que, portanto, esse é o momento que caracteriza o nascimento. Continuando com o sutta, quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma a consciência, a origem da consciência, a cessação da consciência e o caminho que conduz à cessação da consciência, ele, aqui e agora, dá um fim ao sofrimento. Desta forma, também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Formações. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma em que um nobre discípulo é aquele que possui o entendimento correto, penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende as formações, a origem das formações, a cessação das formações e o caminho que conduz à cessação das formações, dessa forma, ele é uma pessoa que possui o entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que são as formações? Qual é a origem das formações? Qual é a cessação das formações? Qual é o caminho que conduz à cessação das formações? Existem esses três tipos de formações: a formação corporal, a formação verbal e a formação mental. As formações, sankhara e pali, são volições benéficas ou prejudiciais, ou, de uma maneira sucinta, kama. Também podemos chamar as volições de intenções, é a mesma coisa. A formação corporal é a volição expressa através do corpo. A formação verbal é a volição expressa através da linguagem. E a formação mental é a volição que permanece interna, sem alcançar a expressão corporal ou verbal. Exemplos de volições ou intenções benéficas ou prejudiciais são os 10 tipos de ações benéficas ou prejudiciais mencionadas acima no parágrafo sobre o que é benéfico e prejudicial e que podem ser encontradas no Sutta 41 do Majjhima Nikaya, o Salayaka Sutta. Continuando com a leitura do Sutta, com o surgimento da ignorância, existe o surgimento das formações. Com a cessação da ignorância, ocorre a cessação das formações. O caminho que conduz à cessação das formações é exatamente este nobre caminho óptico, isto é, entendimento correto e assim por diante até concentração correta. É importante notar que a ignorância, a avidya em pali, que também pode ser interpretado como delusão, é a condição para o surgimento das formações. A ignorância é condição tanto para as formações benéficas como para as formações prejudiciais. À primeira vista, isso pode parecer um pouco estranho, que volições ou ações benéficas também tenham como condição a ignorância. A explicação é de que qualquer tipo de volição gera kama, e kama irá assegurar a continuidade do ciclo de samsara, e essa continuidade é que caracteriza a ignorância. Continuando com o sutta, quando um nobre discípulo compreendeu dessa forma as formações, a origem das formações, a cessação das formações e o caminho que conduz à cessação das formações, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Recapitulando o que vimos até agora, envelhecimento e morte têm como condição o nascimento. Nascimento tem como condição o ser existir. Ser existir tem como condição o apego. Apego tem como condição o desejo. Desejo tem como condição a sensação. Sensação tem como condição o contato. Contato tem como condição as 6 bases dos sentidos. 6 bases dos sentidos têm como condição a mentalidade e materialidade. Mentalidade e materialidade têm como condição a consciência. A consciência tem como condição as formações volitivas. Continuando com o sutta, dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma em que um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende a ignorância, a origem da ignorância, a cessação da ignorância e o caminho que conduz à cessação da ignorância, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. Ignorância. E o que é ignorância? Qual é a origem da ignorância? Qual é a cessação da ignorância? Qual é o caminho que conduz à cessação da ignorância? Não ter o conhecimento do sofrimento. Não ter o conhecimento da origem do sofrimento. Não ter o conhecimento da cessação do sofrimento. Não ter o conhecimento do caminho que conduz à cessação do sofrimento. A isto se denomina ignorância. Com o surgimento das impurezas, existe o surgimento da ignorância. Com a cessação das impurezas, ocorre a cessação da ignorância. O caminho que conduz à cessação da ignorância é exatamente este nobre caminho óptico, isto é, entendimento correto até concentração correta. Quando um nobre discípulo compreendeu desta forma a ignorância, a origem da ignorância, a cessação da ignorância e o caminho que conduz à cessação da ignorância, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. De acordo com a sequência deste sutta, a cessação da ignorância é precedida pela cessação das formações e, antes disso, pela cessação da consciência. Ou seja, a conclusão natural que alguém poderia chegar é de que um ser iluminado, ao realizar a iluminação, fica desprovido de consciência, porque a consciência cessou. E a maneira correta de interpretar isso é que a relação de causa e efeito não é imediata, mas ela tarda algum tempo. Ou seja, a ignorância foi extirpada, e assim as formações volitivas que geram kama foram terminadas. E desse modo, as formações kármicas necessárias para uma vida futura não são mais geradas, e uma consciência futura tampouco será gerada. E isso aparece num dos últimos versos do Ratana Sutta, que eu vou ler. Deram fim ao kama passado. Novo kama não mais surge. Com a mente desapegada do devir, a semente morreu. Eles não têm desejo de renascer. Esses sábios se extinguem como a chama desta lamparina. A semente, no caso, seria a consciência de renascimento. Impurezas. Dizendo, muito bem, amigo, os bicos ficaram contentes e satisfeitos com as palavras do venerável Sariputta. Então, eles lhe fizeram uma outra pergunta. Mas, amigo, pode haver alguma outra forma em que um nobre discípulo é aquele que possui entendimento correto, penetrou este verdadeiro Dhamma? Sim, pode haver, amigos. Quando, amigos, um nobre discípulo compreende as impurezas, a origem das impurezas, a cessação das impurezas e o caminho que conduz à cessação das impurezas, dessa forma, ele é uma pessoa que possui entendimento correto e penetrou este verdadeiro Dhamma. E o que são as impurezas? Qual é a origem das impurezas? Qual é a cessação das impurezas? Qual é o caminho que conduz à cessação das impurezas? Existem essas três impurezas. A impureza do desejo sensual, a impureza de ser existir e a impureza da ignorância. Com o surgimento da ignorância, existe o surgimento das impurezas. Pode ser notado que, enquanto que a ignorância é uma condição para as impurezas que incluem a ignorância são, por sua vez, uma condição para a ignorância. O comentário diz que esse condicionamento da ignorância pela ignorância deve ser entendido como a ignorância em qualquer existência ser condicionada pela ignorância na existência anterior. E já que isso é assim, a conclusão é que um ponto inicial para a ignorância não pode ser identificado e que o samsara não possui um início que possa ser identificado. Continuando a consulta, com a cessação da ignorância ocorre a cessação das impurezas. O caminho que conduz à cessação das impurezas é exatamente este nobre caminho óptico. Isto é, entendimento correto e assim por diante até concentração correta. Quando o nobre discípulo compreendeu dessa forma as impurezas, a origem das impurezas, a cessação das impurezas e o caminho que conduz à cessação das impurezas, ele abandona completamente a tendência subjacente ao desejo sensual, ele abole a tendência subjacente à aversão, ele extirpa a tendência subjacente em relação à ideia e presunção eu sou, abandonando a ignorância e fazendo surgir o verdadeiro conhecimento, ele aqui e agora dá um fim ao sofrimento. Desta forma também, um nobre discípulo possui o entendimento correto, possui o entendimento que é reto, possui perfeita confiança no Dhamma e penetrou este verdadeiro Dhamma. Isso foi o que disse o venerável Sariputta. Os bhikkhus ficaram satisfeitos e contentes com a palavra, as palavras do venerável Sariputta. Aqui concluímos o estudo do Samadhi Sutta, o discurso sobre o entendimento correto. Obrigado a todos.